tão dura, tão seca, poeira. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. Nego pede licença pra parar. Trabalha, trabalha, nego. Trabalha, trabalha, nego. Nego não pode mais trabalhar. E o sacê lararara, para ver se vira essas madeiras de campo sem dente. Nego era moço e a vida um brinquedo pra mim. Pão, pão. Mas esse tempo passou e essa terra secou. Oh. A velhice chegou e o brinquedo quebrou. Senhor, nego velho, tem pena de deixe acabado. Deixe acabado. Senhor, nego velho, carrega este corpo cansado. Pois esse tempo passou e essa terra secou. E o brinquedo quebrou. Senhor nego velho, tem pena de ter se acabado. Senhor nego velho, carrega esse corpo cansado. Lararirirá, lararirirá. Nego canta, oh. Castigo, guardo comigo, ó meu amor. Basta saudade, eternidade em dor. Não quero que ria meu sofrimento e jamais saberá. Rezo teu nome em meu coração, embora sinta maior a minha paixão e te ame mais, mais. Nunca direi, nunca saberá.